Versões da marca do sucesso. Beija minha boca, eu me entrego. Ela faz de tudo só pra me agradar. Nossa história linda, mas é um caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixa seu marido me procurar. Eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas e venha pra cá. Se você me pensou, vou te proteger. Obrigado, minha galera linda. Beijo no coração, obrigado, meu povo. Minha galera linda, Imperatriz. Alô, Imperatriz, amo você. Vai jantar aí. Isso aqui é cachaça mesmo, né? Veja minha boca, eu me entrego tudo. Ela faz de tudo só pra me agradar. Nossa história linda, mas é um caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixa seu marido me procurar. Eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas e venha pra cá. Se você não pensou, eu vou te proteger. Essa minha banda tá apaixonada, viu?